É bom lembrar que nós estamos a fechar o primeiro mandato em que pudemos investir a sério na cultura, porque no mandato anterior tínhamos limitações, nem eram financeiras, primeiro eram legais, porque a cultura em Portugal, ao abrigo da lei, não é considerada um serviço público essencial, portanto nós estávamos muito limitados a investir. Portanto, estamos a acabar o primeiro mandato de investimento profundo e intenso na cultura. Uma das nossas prioridades no Plano Estratégico da Cultura, que está escrito em bom português, é nós temos que aumentar a criatividade cultural, a produção cultural do nosso município. Aliás, uma das respostas para o Colégio Alberto de Soto é uma instalação, uma unidade que propicie os trabalhos das indústrias, chamadas indústrias criativas. E isto é uma área de crescimento muito forte que nós temos. No entanto, nestes 4 anos, já há áreas de assinalável crescimento a este nível. Nomeadamente, na música, e é sempre bom pôr no primeiro lugar uma daquelas que é hoje uma das melhores orquestras filarmónicas do país, a Filarmonia das Beiras, está hoje ao melhor nível e faz produção. Nós hoje temos um espetáculo da nossa filarmonia com o Zambujo, que é uma produção da nossa gente. Tivemos no Festival dos Canais uma produção da nossa filarmonia com um grupo rock nacional de música moderna. Mas uma produção... trabalhar há 20 anos, quer dizer... Não, estou-lhe a responder à sua questão. Sim. Que é, estamos a conseguir produzir, estamos a conseguir gerar mais produção e produtores culturais, foi a sua pergunta. Sim, e, portanto, eu estou-lhe a dar exemplo, que aquela filarmonia que antes fazia concertos, enfim, há muitos anos, felizmente, e muito bem, hoje faz outra coisa. Faz produção não só ela própria, mas faz produção com outros. Sim, sim. Espetáculos únicos. O espetáculo do Festival dos Canais é um espetáculo único. Está bem? Portanto, na área da dança, por exemplo, hoje o trabalho que temos feito nos estágios de dança no Teatro Aveirense e no trabalho de rede com as várias escolas que temos, algumas já ao nível da excelência em termos de competição, é uma área de forte crescimento. E, portanto, mas no teatro ainda não tem nada de relevante. Sim, é um facto, não temos. Agora, que já temos, realmente dou estas duas referências principais, música e dança, crescimento a este nível muito relevante, é um facto, e coisa já com expressão nacional. Esta é uma das áreas de crescimento, Júlio, claramente, até porque nós, não é só para sermos capital para a cultura, mas para um processo de afirmação cultural crescente, esta componente da produção é muito importante. Viu na nota de imprensa social de canais deste ano? Produções próprias ou locais, não é? Fazer subir ao palco. Claro. E não é só subir aos nossos palcos. É que os nossos palcos sirvam de lançamento para que os aveirenses vão aos palcos do país e do mundo. Também é um negócio que tem que ser rentabilizado. Ok. Nós agora vamos fazer, por exemplo, Júlio vai ver este ano a nossa Bienal, que é uma referência já europeia, mas vamos. A nossa Bienal nunca foi para a Europa e para o mundo. É sempre a Europa e o mundo que vem concorrer à Bienal. Nós, pela primeira vez, vamos começar a itinerância da Bienal pela Europa. Porquê? Precisamente porque temos que fazer esse trabalho de levar para fora. Tem muito a ver também, tem muito de indução da candidatura à capital da cultura. Portanto, também nesta área da produção, e você viu, ia dizer isto agora, ia-me passar, na nota de imprensa do Festival dos Canais deste ano, ou do ano passado, é dado destaque ao número de companhias e de artistas de Aveiro que são envolvidas, ao número de estreias que são feitas, e uma parte importante das estreias tem envolvimento da nossa gente, ok? Temos muito para fazer, mas nestes 4 anos houve um crescimento muito relevante a este nível.